Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. Está começando agora o programa Notícias da Manchester deste sábado. Hoje, dia 6 de abril de 2013. As manchetes de hoje. O Globo. Juristas deverão propor atualização da lei de execução penal em 60 dias. O Estado de São Paulo. Novas regras do FPE devem ser votadas na próxima semana. O Dia. Mega Sena pode pagar prêmio de 9 milhões de reais neste sábado. Jornal do Brasil. Comissão de Assuntos Sociais aprova projeto que permite renúncia à aposentadoria. Folha de São Paulo. Pancada de chuva em grande parte do país neste sábado. Correio Brasiliense. Fies vai receber crédito extraordinário de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O Popular. Poupança tem captação recorde para março e no primeiro trimestre. Diário da Manhã, STF decide que reincidente pode ter pena maior. Notícias da Manchester. Ademar Santillo. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Aqui, de defender a comunidade, defender o povo de uma forma geral e também ajudar as autoridades a acertarem, a corrigirem aquilo que está errado e que o povo reclama. Afinal de contas, o governante nada mais é do que o representante do povo no exercício de uma tarefa. Consequentemente, ele fala ali em nome do povo. Mas quem determina, quem decide, realmente é o povo. O governante nunca é maior do que o povo. O povo é maior do que qualquer governo, seja ele de que partido seja, seja ele em que país seja, seja qual a forma de governo, desde a ditadura à democracia. Na ditadura, eles impõem pela força, pelas armas, mas é por pouco tempo também. Não há nenhuma ditadura que supere a ação do tempo. Geralmente o povo acaba voltando à democracia. Então a nossa finalidade aqui é servir ao povo e cobrar da autoridade que é a responsável, porque ela é que recebe os tributos que são pagos pela população para poder atender a população. Ontem nós falamos aqui a respeito da garota Ellen, uma menina de 8 anos de idade, que foi para o hospital municipal submeter-se a uma cirurgia lá, e lá constataram que realmente ela precisaria dessa cirurgia. Depois de tomadas as providências iniciais, ela foi levada à mesa de operação. Isso aconteceu no dia 23 de março. Agora, desse ano. E no dia 25, ela recebeu alta. E a menina foi levada para casa, segundo a sua mãe. Ela começou a sentir dores abdominais e sofrendo muito, inclusive com o abdômen totalmente inchado, inflamado. Voltou ao hospital municipal no dia 26 de março. E no dia 27, ela submeteu-se a uma nova cirurgia. Duas cirurgias antes de uma semana. E aí a menina ficou lá e continuou piorando o quadro clínico dela. E segundo a mãe, ela chamou a doutora Gina Troncone para poder fazer uma avaliação e a doutora Gina a aconselhou a tirar a criança lá do hospital municipal e levar para o Hospital Evangélico de Anápolis. E lá no Hospital Evangélico, a menina submeteu-se a uma terceira cirurgia. Em pouco mais de uma semana, 3 cirurgias de apendicite ou de reparação da primeira cirurgia, 3 cirurgias para uma criança de 8 anos. E ela segundo informações, estaria com quadro estável lá na UTI do Hospital Evangélico. O diretor do Hospital Municipal, Afonso Henrique Teixeira Magalhães, ele quer dar a explicação dele a respeito disso. Eu quero convidar o senhor Afonso Henrique Teixeira Magalhães. Não sei se é médico ou se é apenas administrador, mas é o diretor do Hospital Municipal. Eu quero convidá-lo para estar aqui no nosso programa, para dar a explicação do que foi que aconteceu. O que nós queremos aqui é a realização correta do serviço e a informação certa daquilo que é dado. Nós demos a parte da mãe, contando o drama vivido por ela. Agora queremos ouvir o hospital, para que o hospital possa aqui comparecer através do seu diretor. O diretor está convidado a vir ao nosso programa para participar e dar a explicação. E se não quiser, pode ser por telefone. O nosso telefone é 3098-8456. Esse é o nosso telefone. Basta telefonar e a gente vai conversar para que o hospital possa dar a sua explicação. O senhor Afonso Henrique Teixeira Magalhães está convidado a falar em nome do hospital para dar a explicação, não só desse caso, como de outros também. É importante que a população fique sabendo. Então está aberto aqui o microfone ao senhor Afonso Henrique Teixeira Magalhães para dar as explicações do caso da Ellen e outros casos mais que porventura possam aparecer, porque o nosso interesse é resolver a questão. Nós não temos nenhum interesse de fazer com que a coisa piore. Nós queremos é melhorar. E é através deste diálogo que a gente melhora. É através do diálogo que vamos buscar as informações conflitantes. Portanto, senhor Afonso Henrique Teixeira Magalhães, o senhor está convidado a comparecer ao nosso programa ou então telefonar e diretamente nós vamos colocar o senhor ao ar e vamos ter a explicação oficial do hospital a respeito do caso da garota Ellen e outros casos mais que porventura surjam no decorrer da conversa. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Plantão Policial. Plantão Policial. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial em Anápolis. Olha, um plantão marcado por muitas ocorrências de furto e roubo, mas felizmente nenhum crime contra a vida foi registrado de ontem para hoje. Algumas ocorrências me chamaram a atenção na área policial. Como, por exemplo, fizeram praticamente uma mudança na residência de uma senhora ali no bairro Itamaraty. A vítima, a dona Maria Luciene dos Santos Silva, essa informou que elementos arrombaram o portão e subtraíram uma TV de 29 polegadas da marca Toshiba, um aparelho de DVD, um videogame, um purificador de água, um micro-ondas, um botijão, um violão, um computador completo, um teclado Yamaha, dois colchões infláveis, um compressor, duas barracas, um secador de cabelos, uma prancha e uma máquina fotográfica. Após o patrulhamento, a vítima foi orientada a registrar o fato na delegacia da Polícia Civil. Me chama a atenção esse tanto de coisa que foi levada ou que foram levadas e ninguém viu nada, gente. Essa senhora ficou praticamente esguanecida, levaram tudo aí. Olha, tivemos um caso grave, aí a gente não vai poder falar os nomes porque trata-se de um estupro e a gente não vai colocar ninguém em constrangimento. E aconteceu, foi registrado pela polícia. Olha, foi ali na região próxima ao colégio do Jardim, do Colégio Militar, no Jardim Alexandrina. A polícia esteve no local onde Um menor informou que um elemento de bicicleta e com máscara cirúrgica no rosto e que a mesma não consegue identificar, subtraiu o celular e aproximadamente R$100 em espécie. E depois a conduziu a um lote baldio, onde a estuprou. A vítima foi conduzida à delegacia da mulher para as devidas providências. Aliás, gente, no ano passado tivemos muitos roubos e estupros praticados por um elemento também de bicicleta, também usando máscara cirúrgica. Seria o mesmo, salafrário? Seria o mesmo que cometeu esse crime? Ah, se pega esse rapaz, bota atrás das grades e conta para os outros detentos o que ele anda fazendo. Ah, seria muito bom. Olha, uma tentativa de furto foi registrada pela polícia na Avenida Universitária, na Vila Santa Isabel. A polícia esteve no local, onde a vítima, Semir Chaves dos Santos, e uma testemunha que esteve também, o Diego Francisco de Andrade, que Júlio César Cândido Serafim teria furtado um teclado de computador e um mouse. Porém, foi detido por Samir, né, por Semir e Diego, e conduziram juntamente com os produtos do furto até o segundo DP, onde foi feito um inquérito por portaria e o autor foi liberado logo depois. Então foram essas as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial. Chegou o final de semana, se você vai dirigir, não beba, a lei está muito dura, e se você for beber, né, arruma alguém para dirigir para você, então, para que você não vá ser notícia aqui na próxima segunda-feira. Essas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. A votação dos novos critérios de partilha do Fundo de Participação dos Estados, FPE, deve ocorrer na próxima terça-feira, dia 9. A discussão tem como referência relatório do senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, para 8 projetos de lei sobre o assunto. Os projetos 192, 289, 744 e 761 de 2011 e 35, 89, 100, 114 de 2012. Durante debate sobre o assunto em plenário, Pinheiro buscou novamente obter acordo em torno do seu substitutivo e, como parte da análise dessa matéria, os senadores rejeitaram o requerimento 20/2013 de autoria do senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, que solicitava o desapensamento do projeto de lei 744 dos demais projetos que tratam do fundo. Walter Pinheiro fez um apelo aos demais parlamentares para que seu substitutivo seja aprovado. Ele voltou a dizer que a ideia que o fundamenta é dar segurança jurídica para os estados e para o governo federal, mantendo como piso os valores já recebidos. Notícias da Manchester. O Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, vai receber crédito extraordinário de R$1,683 bilhão. O dinheiro será destinado ao financiamento destinado da graduação da educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas. De acordo com a Lei 12.791, assinada pela presidente Dilma Rousseff e publicada no Diário Oficial da União, os recursos decorrem de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2011. A lei é originária da medida provisória 588, aprovada este ano pelo Congresso Nacional. A medida visa a garantir o acesso de estudantes ao ensino superior não gratuito por meio de novos financiamentos e dar cobertura aos aditamentos semestrais de renovação dos contratos do FIES formalizados até o ano de 2011. O governo justifica o crédito extraordinário, alegando que houve aumento na procura por financiamentos com recursos do FIES. Consta no texto da medida que ela deve complementar o valor necessário ao financiamento devido à insuficiência de dotação na Lei Orçamentária Anual de 2012. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. Noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar encerra a semana valendo R$ 2,02 o dólar comercial. Já o dólar paralelo e o dólar turismo estão valendo R$ 2,15. Notícias da Manchester. Olha, a principal manchete do jornal O Estado de São Paulo, edição de hoje. A principal manchete do jornal que já está circulando em todo o Brasil e até no exterior. Estado de São Paulo. Ministério Público Federal abre inquérito para investigar Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula, ex-presidente da República, no caso do Mensalão. O procedimento vai se dar por suposto envolvimento em repasses lá daquela questão do Mensalão para o PT, o Partido dos Trabalhadores. A Procuradoria da República do Distrito Federal de Brasília, portanto, instaurou ontem inquérito para apurar suposto envolvimento do ex-presidente Lula no esquema do Mensalão. Quem afirma são os jornalistas Alana Rizzo e Felipe Recondo, ambos do jornal O Estado de São Paulo. A investigação foi aberta para apurar a acusação feita pelo empresário Marcos Valério, que já foi condenado no caso do Mensalão a mais de 40 anos de prisão. O Marcos Valério, ele acusa Lula de que negociou o repasse de recursos da ordem de R$ 7 milhões daqueles do Mensalão para o PT, o Partido dos Trabalhadores, com o então presidente da Portugal Telecom. Então o Valério está dizendo que na negociação que foi feita entre o governo brasileiro e a empresa portuguesa Portugal Telecom, que trabalha no Brasil no meio de comunicação, que nessa negociação o Marcos Valério teria pego R$ 7 milhões e, segundo ele, esses 7 milhões foram por ordem de Lula para fazer o trabalho do PT, no caso do Mensalão. E o Marcos Valério fez essa denúncia agora. E Miguel, quem teria feito isso aí seria o governo brasileiro. O dinheiro, de acordo com Valério, serviria para pagamento de despesas de campanha eleitoral daquele ano. Esse é o primeiro inquérito aberto formalmente para investigar as denúncias feitas pelo empresário Marcos Valério ao Ministério Público, cujo teor foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo. Há outros 5 procedimentos preliminares de investigação e que estão abertos na Procuradoria da República de Brasília. Então, diante disso, foi aberta ontem, por determinação da Procuradoria da República no Distrito Federal, a primeira ação contra o ex-presidente Lula. E ela agora vai para o Supremo Tribunal Federal para a sua análise. Mas como hoje o Lula não tem mais o mandato de presidente, provavelmente a ação será encaminhada para outro órgão para a sua observação, análise e, acima de tudo, julgamento. Notícias da Manchester. E nós vamos agora chamando o nosso repórter Geraldo Divino. Ele vai trazer informações a respeito do centro de zoonose. Aqui em Anápolis há muita reclamação com relação principalmente à proliferação do caramujo, o caramujo africano, que há em grande quantidade na cidade de Anápolis, em todos os recantos, as reclamações são nesse sentido. Vamos ver aí o Geraldo Divino conversando com a representante, a diretora do Centro Zoonose aqui de Anápolis. Vamos lá, Geraldo. A demanda Constantino, chega de todos os bairros da cidade reclamação do excesso do caramujo africano, que tem causado pânico à população, e outras pessoas falando, inclusive, de alimentar, comer aquele caramujo, porque diz que é escargot. Nós estamos com a doutora Elisângela Sobreira, que é a diretora do Centro de Zoonoses em Anápolis. Doutora, qual é o perigo que oferece esse caranguejo? Ele é comestível ou não? Bom dia. Bom dia. Não, a gente tem orientado, né, a população que esses animais não são comestíveis, são animais que transmitem zoonoses, porque não são criados de maneira adequada, né, com aspectos higiênicos, sanitários. Animais exóticos são animais que vieram da África, né, e foram trazidos aqui no Brasil, né, para serem vendidos como escargot. Mas até o sabor deles, quem se alimentou desses animais, né, tem até em publicações, falam que o sabor é totalmente diferente de escargot, e principalmente porque são grandes transmissores de zoonoses. Que tipo de doença que ele pode transmitir? Meningite, doenças gastrointestinais, aí tem aqueles sintomas, né, de doenças gastrointestinais comuns, como vômito, febre alta, diarreia, e dependendo da imunidade da pessoa, pode levar até a morte. Isso só se ele ingerir o caramujo ou se manipular ele com as próprias mãos? Manipular também com as mãos, né, se estarem protegidas com as luvas, também transmitem zoonoses. Então a gente orienta a população que quem for fazer a captação desses animais, que protejam as mãos com luva e peguem esses animais, coloquem num buraco, coloquem por cima desse buraco cal virgem, depois enterrem, que matam esses animais. E quem preferir colocar esses animais, esses caramujos africanos, dentro de um recipiente, jogar água fervente ou então incinerá-los, né, para matá-los, e também não esquecer, que a gente até alerta sobre isso, não esquecer de quebrar as conchas, porque senão vai haver acúmulo de água, e como nós estamos em período chuvoso, né, podemos ter o problema da dengue. Próximo domingo a senhora está fazendo uma exposição no Parque do Ipiranga. Sim, durante essa semana a gente estava com palestra sobre conservação da biodiversidade, posse responsável dos animais, os seus pets, né, tanto exóticos, silvestres e domésticos, né, em escolas públicas e particulares. E nesse sábado agora, pela manhã, no Parque Ipiranga, no período de 8 a meio-dia, nós estaremos com um evento sobre os cuidados com os animais peçonhentos e a sua importância para a saúde pública. Notícias da Manchester. Olha aí, então você que está preocupado, e agora tem que ficar preocupado mesmo. Vocês ouviram aí a diretora de zoonoses dizendo que ele é um animal que transmite uma série de doenças e que pode levar até a pessoa à morte. Não é um animal sadio, não. É um animal realmente que traz doença para a pessoa. Se já era preocupação acabar com o caramujo, agora muito mais, diante das informações que vem técnicas nesse sentido. Não se trata de um animal inofensivo. O caramujo é realmente transmissor de muitas doenças gastrointestinais, questão de meningite e uma série de outras que podem provocar um abalo na saúde da pessoa. E por isso, então, agora, às 8 horas da manhã, lá no Parque Ipiranga, haverá uma exposição até meio-dia a respeito dos males causados pelo caramujo e a forma de fazer o combate. Então, se você quer buscar mais informações, além dessas que ela passou aqui pela emissora, dê uma chegada hoje ao Parque do Ipiranga para receber essa informação, que é muito importante para o seu conhecimento e para o combate a isso que está virando uma verdadeira praga. É realmente uma verdadeira praga, uma epidemia de caramujo africano que nós temos aqui na cidade de Anápolis. Notícias da Manchester. Olha, eu quero comunicar agora de manhã, não é? Agora de manhã. O David, o Emerson, que é o nosso companheiro aqui diário, quando não é o Edmar, é o David que está aqui conosco, ele é funcionário aqui da Rádio Manchester, ele teve a sua moto Yamaha Factor. Ela foi roubada aqui em frente à Rádio Manchester. Não é? É uma moto Yamaha Factor vermelha, ano de fabricação 2010, e a placa é YBR-125. É o número da placa da moto do David, que foi roubada aqui em frente à Rádio Manchester. Já foi feita a queixa política, a polícia, ele já fez o boletim de ocorrência, mas até agora a moto ainda não foi recuperada. Aqui perto tem câmera que vai mostrar a ação dos bandidos, não há dúvida nenhuma, mas é uma coisa incrível, aqui na porta da rádio, de um funcionário da rádio, vieram aqui e roubaram a moto dele. Assim que ele estacionou, 5 minutos depois, ele recebia informação que a moto dele estava sendo arrastada. Quando chegou lá, ela já tinha ido. Então, uma Yamaha Factor YDR-125, cor vermelha, ano de fabricação 2010. Ela foi roubada aqui em frente à rádio e pertence ao nosso companheiro de rádio, David Wermerson, que teve a sua moto, portanto, arrastada hoje de manhã aqui em frente à Rádio Manchester. Notícias da Manchester. E agora nós vamos àqueles que telefonaram, aqueles que deixaram aqui o seu recado. No 3943-9303. É o telefone que você deixa o seu recado e nós levamos ao ar. Vamos lá. Fala, comunidade. Ademar, bom dia. Mais uma vez, minha denúncia é sobre os buracos no bairro Arco Verde. Eu moro no bairro Arco Verde e lá está difícil transitar lá. Não sei o que foi feito do prefeito, esse mandato dele sumiu. Sumiu, a prefeitura não está fazendo nada na cidade. Sei que não é só o bairro Arco Verde que está assim, é toda a cidade. Mas o bairro Arco Verde, em especial, está impossível transitar, principalmente na avenida. Todas as ruas estão em péssimo estado, mas a avenida está impossível transitar. Eu queria pedir sua ajuda, se você pode nos ajudar aí. Que a gente liga na prefeitura, liga nos órgãos responsáveis aí, e nem atender a gente, eles atendem mais. Então, a gente queria pedir sua ajuda. Fala, comunidade! Mas aqui é o Danilo, do Residência Araguaia, mais uma vez pedindo a vocês aí, por favor, que a rua RA2 aqui do Residência Araguaia, de frente ao supermercado Costa, está com muito buraco, os buracos fundos, está atrapalhando as passagens aí, o tráfego dos carros, motos, de bicicleta, e também esse trabalho que o pessoal aí fizeram aqui, fazendo a rede de esgoto, subindo aqui para João Florentino, Avenida João Florentino, também nessa rua que sai aqui do Residencial Araguaia, sentido a João Florentino. O enxurro está passando aí por cima do onde foi feito a rede de esgoto, né? Então está tendo problema para passar de carros, motos, de bicicletas e tudo mais. Então eu queria pedir para vocês nos ajudar aí, sabe? O que vocês puderem fazer para a gente fica grato. Porque se a gente não abastecer os nossos carros, como que a gente vai estar contribuindo com a melhoria da cidade? E parabéns pela audiência da Rádio Manchester na cidade de Anápolis e demais região. Bom dia. Fala, comunidade. Demar, bom dia. Aqui quem fala novamente é o Reinaldo, da rua 21, quadra 41, lote 16, aqui do Residencial Morumbi. Eu falei com você, Ademar, em relação aqui à rua Maria Inês, que eles não vieram aqui, não fizeram nada pela rua. Isso, os buracos cada vez estão aumentando mais. Isso, em relação àquele mato também que eu falei, que eles vieram aqui, só fizeram a limpeza no começo, mas no meio não fizeram. Então, Ademar, esse é um serviço que eles estão fazendo muito mal feito. Eles vieram aqui, tiveram, no caso, que deslocar até aqui. Agora, em vez de fazer uma coisa bem feita para não poder voltar, a gente está pedindo que eles voltem de novo. Então, vai ser dois serviços. Vieram, não limparam completo e agora tem que voltar de novo. Demar, olha isso para nós, por favor. Continuamos aqui com o mesmo caso, com o mosquito da dengue, o pessoal jogando lixo no pote baldio. Não tem a possibilidade da gente sair de casa com automóvel, tanto buraco que tem na rua. A gente não quer o asfalto, quer que pelo menos eles venham aqui com o trator e conserte a rua para a gente poder transitar. É só isso que a gente está pedindo aqui do bairro, Demar. Vê isso para a gente, tá bem? Obrigado e um bom dia. Fala, comunidade. Bom dia, Dona. Sou a moradora daqui de Sinesville e liguei aí outro dia pedindo para que o trator venha roçar o mato aqui na creche, porque nós que moramos aqui perto, em frente, nós estamos não vendo nem quase o muro da creche. E roçaram até lá embaixo, roçaram outros lugares para ir, mas nós aqui na creche, que está precisando, não roçou. E também a creche estava fazendo, arrancaram meio fio, e a água não desce mais pela pista. Pela pista, desce no bairro e enche nossa porta de água. É isso aí para nós, Ademar. Muito obrigada. Fala Comunidade. Bom dia, senhor Ademar. Meu nome é Vitória, sou moradora aqui do Somerville, na divisa do Somerville com Ibirapuera. Eu gostaria de saber por que as máquinas estavam roçando os matos aqui, aí já foram embora aqui no Ibirapuera, nem chegou a mexer, senhor Ademar. Vê o que o senhor pode fazer por nós aí. Seu mato aqui está muito grande, as crianças vai para o colégio, a passagem que elas têm para atravessar para Santo Antônio é no meio do mato. O mato está muito alto, ele está tampando as tampas até um adulto. O que você pode fazer por nós, por favor? Atenda o nosso pedido. Obrigado. Fala Comunidade. Sou Rogério do Copacabana. Queria saber do prefeito, do seu prefeito, que dia que ele vai resolver o problema desse Copacabana aqui. A gente liga aí, você faz sua parte de votar, vai atrás, mas não adianta. O pessoal que trabalha com esse prefeito e esse secretário dele aí não resolve nada, não. E saber dele aí, que dia que ele vai vir cá resolver esses problemas aqui, fica a minha visita pra mim. Se ele quiser vir fazer uma visita aqui, eu faço questão de vir aqui na minha casa aqui, passar um dia comigo aqui, ó. Ele vai ver o que é problema esse Copacabana. Ele não sairá do gabinete dele, ele só vem aqui pra pedir voto. Pedir voto ele vem, agora pra resolver os problemas ele não vem, não. Eu gostaria que ele viesse aqui pra passar um dia comigo aqui, pra ele saber. Qual que é os problemas do Copacabana? Tá bom, né? Mano, um abraço aí, muito obrigado. Fala Comunidade. Eu sou moradora aqui do residencial Santo Expedito. Não tá vindo o correio deixar as boletas da casa, nenhum tipo de correspondência. Eu queria fazer essa reclamação para vocês, que são 286 moradores. E não tá vindo as boletas, desde janeiro que não chega as correspondências e não vem a boleta da casa. É difícil para a gente sair, para ter que ir na caixa, para puxar, para poder pagar a prestação da casa, as prestações que vem tudo atrasada. Meu nome é Sânia, a rua JP48, quadra 32, lote 18. Muito obrigada. Fala Comunidade. Bom dia, Demar. Eu sou Caetano. Eu já estive ligando para você uma outra vez, né, a respeito do concurso da Câmara que a gente fez no ano de 2012. A gente já vinha desconfiando, fazendo alguma investigação por conta própria, porque a gente ouviu algumas pessoas dizer que, na verdade, fizeram esse concurso só para efetivar quem já estava trabalhando lá dentro. E, infelizmente, nessa semana, eu estive lá na Câmara, né, e conversei com os dois funcionários, né, e falei, né, eu sou um funcionário que provavelmente logo estarei trabalhando com vocês aqui. Aí sabe o que as duas funcionárias respondeu, Damar? Para minha infelicidade, você tem essa esperança, esses sonhos, você é bobo, não vai chamar ninguém não. Então, Damar, eu estou ligando para você e saber que caminhos a gente deve tomar, né? E eu queria, através do seu programa, convocar todas as pessoas que fizeram os concursos da Câmara e que estão na colocação que seria chamado breve, né? Que tiveram uma ótima colocação para a gente unir as forças e abrir algum processo aí contra a Câmara Municipal. Então, Ademar, eu te agradeço, peço as pessoas para entrar em contato aí com você para a gente fazer uma união e tomar um partido da situação. Então, um abraço. Fala Comunidade. Ademar, aqui é a Renata do bairro Francisco. Eu te liguei em dezembro com relação ao meu Bolsa Família, que eles me cortaram. Aí falaram que em janeiro ia estar tudo resolvido. Pois é, a gente já está em abril. Até hoje não foi resolvido o meu problema. A minha mãe é diabética, hipertensa, tem problema de coração, sai aquelas úlceras na perna por causa da diabetes dela. E o tratamento dela não fica caro, ela não fica barata, é caro. Graças ao Hospital de Queimaduras, que está me ajudando muito, mas, porém, o Bolsa Família. Eles até hoje falaram que não iam arrumar meu Bolsa Família, porque eu moro com a minha mãe e ela é aposentada. Mas como, Demar, que eu vou fazer? Se eu tenho que cuidar dela, eu tenho 3 filhos, né? E vou viver só da aposentadoria dela, se ela tem o remédio dela, ela usa insulina. Graças a Deus, o governo dá. Mas e aí? O remédio da pressão, que ela tem que tomar, da circulação, o Puran, que ela tem que tomar. Então, assim, eu não tô podendo contar com nada, a não ser a ajuda do hospital de queimadura, que trata as queimaduras, os machucados da perna dela. Mas pra mim tá muito difícil. Eu sempre falo que vai arrumar, mas não arruma. Eu já perdi a esperança, eu não tenho mais esperança, que eu vou conseguir. Muito obrigada. Tchau, tenha um bom dia. Bom dia, amiga. Bom dia, amigos. Bom dia a vocês que telefonaram. Bom dia a vocês que estão acompanhando diariamente a nossa programação. Sobre buracos, lá no Arco Verde, é impossível transitar, principalmente pela avenida principal do Arco Verde. Tá lá a quantidade de buracos. Eles já não falam nem naquelas que são paralelas, nem naquelas que são perpendiculares à avenida principal. As outras avenidas e ruas lá, o buraco é por todo lado, mas está dizendo, olha, tem que dar uma reforma aqui logo, imediata. Eu sei que isso acontece pela cidade inteira, mas eu tenho que reclamar pela minha região. Está impossível andar aqui no Arco Verde. Ah, chega a reclamação. O Danilo, do Residencial Araguaia, ele também fala sobre buracos existentes lá, inclusive alguns feitos pela Saniago, e que precisam ser recuperados aí próximo ao Recanto do Sol. E ele está pedindo imediatamente serviço de recuperação lá para o Residencial Araguaia. O Reinaldo, da Rua 21, lá no Residencial Murumbi, fala a mesma coisa. Olha, eu não estou pedindo aqui asfalto para o Murumbi, não. A Rua Maria Inês está intransitável, uma rua cheia de buracos, e é uma rua que eles falaram, eu queremos apenas que venha aqui o trator, o patrol, para fazer a recuperação, porque a rua é de chão aqui no Residencial Morumbi. A reclamação é feita. Fala, olha, eles vieram aqui e fizeram o serviço pela metade, agora vai ficar o dobro do custo, porque vai ter que voltar aqui para atender a outra parte que não foi atendida, lá no Residencial Morumbi, principalmente com relação à roçagem de mato e também o atendimento da Rua Maria Inês. Do Somerville, vem duas reclamações. A primeira é que fizeram uma roçada lá na região, mas não fizeram perto da creche. O mato está encobrindo a altura da creche. É um perigo enorme. É crianças que estão lá e que ficam sujeitas a todo tipo de molestação por parte de pessoas desocupadas. Isso na creche do Somerville. E ela fala também que retiraram o meio fio e a água agora desce direto para a casa dela, lá na região. E a Vitória, lá do Somerville, também, ela fala que mora ali na região do Somerville com Ibirapuera. Eles fizeram fazer a roçagem lá, mas não chegaram até o Ibirapuera, e é um perigo enorme para aqueles que transitam por lá pela quantidade de mato existente na região, principalmente a criançada que vai para a escola do bairro Santo Antônio. O Rogério, mais uma vez, faz um convite ao prefeito, pedindo ao prefeito Antônio Gomide para ir passar um dia como convidado dele lá no Copacabana, que o prefeito vai ter a oportunidade de ver como é o sofrimento daqueles que moram no Copacabana e que precisam de serviços públicos e eles não chegam. A Sônia, do Residencial Santo Expedito, reclama a presença do Correio, porque lá não está chegando o boleto nem do pagamento do IPTU e nem aquelas contas que eles têm que pagar através do cartão de crédito. E com isso, eles têm que pagar com multa pela falta do Correio lá. Nós vamos também buscar uma ajuda para a dona Sônia lá do Residencial Santo Expedito. O Caetano, ele fala do concurso na Câmara. Foi realizado um concurso, ele está dizendo que pensava que iria ter um emprego, porque foi muito bem classificado, e agora até hoje não foi chamado para ocupar o cargo. E ele está com medo de que isso possa ser uma desculpa para ajeitar a situação de quem já trabalha lá. E o Caetano diz que está chamando todos os concursados para fazerem um movimento a fim de que sejam chamados aqueles que fizeram o concurso e passaram para a Câmara Municipal de Anápolis e que até agora não foram chamados. A Renata fala de Bolsa Família. Ela cuida da mãe e ainda dos três filhos. A mãe é aposentada, mora com ela, não tem ninguém mais para dar assistência, então ela mora junto com a mãe. E por ela morar com a mãe e com as três crianças, ela está dizendo que foi excluída da Bolsa Família. E isso fará uma falta enorme, porque só a aposentadoria da mãe, que é diabética e tem pressão alta, ela não consegue comprar o remédio. Embora a insulina seja de graça, mas ela tem que comprar outros remédios complementares. E aí o dinheiro da mãe é praticamente para a compra de remédio. E como que ela vai sustentar as três crianças? Ela faz essa indagação. Renata, nós vamos saber como é que pode te ajudar, tá? Para ver se você tenha o seu problema e que deve ser de muitas outras pessoas totalmente resolvido. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester deste sábado. Muito obrigado, Ademar, pelos comentários. Obrigado, Edmar Correia e David, pelos trabalhos técnicos. Obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Um ótimo dia, um ótimo final de semana para você. Está chegando amanhã colorida com Nira Santos. Bom dia, Nira. Bom dia, Roger. Bom dia,